é um desabafo. Que música linda. Dei tanto amor pra você, mas você não entendeu. Nem me olhou, nem me viu, nem me tocou, nem sentiu o amor nascer. E foi o fim pra nós dois. Nada restou pra depois. Foi bom enquanto durou. Esse romance, esse amor, pena que acabou. Mas vou viver. De novo uma paixão, e dessa vez vou acertar bem no coração. Vai! E nunca mais. Que a gente aprendeu nessa vida foi cantar essa música aqui que eu vou cantar agora. Toda vez que eu vejo você, sinto uma coisa diferente, diferente. Toda vez que eu penso em você, ah, ah, te vejo nos meus sonhos tão carente, tão carente. Você não cola do meu lado, esquece os trilhos todos do passado. Vem comigo e tenta ser feliz. Pare de dizer, deixa eu logo ser seu namorado. O resto de China é quem diz. Sorria, sorria, Targizinha, sorria. Corações.